ZYK 524, 650 kHz. 5.000 watts de potência. Rádio Difusora M. 24 horas no ar. Todo sábado ao meio-dia e meia, a alegria toma conta do seu rádio. Tarcílio Dossi apresenta Show Sertanejo. Os maiores sucessos da música sertaneja. Todo sábado, aqui na Difusora. 650 Difusora. A partir de agora, a Rádio Difusora passa a apresentar Festa Sertaneja. Festa Sertaneja com o amigo Robson Valério. Aí, chegando na Difusora para mais uma festa sertaneja, bom dia, domingão gostoso, madrugada gostosa. Olha, nós vamos a partir de agora com o melhor da verdadeira música raiz, com a colaboração do amigo Sidney Gozeto. Alô, moda véia, bom dia. Aqui, Robson Valério chegando com você para mais um domingão juntos. Vamos em frente, aqui na Festa Sertaneja, começando com música para você na programação, em nome do Café Morro Grande, bom dia. As raízes do amor brotam mais depressa, plantada num coração cheio de bondade, adubada com abraços e muitos carinhos, e regada com os beijos de felicidade. Plantei minha esperança no chão do seu peito, mas o sol do seu desprezo do cruel verão não deixou que a semente criasse em raízes e secaram na viagem do seu coração. Amor que não tem raízes dura pouco, quase nada. Nasce na boca da noite pra morrer de madrugada. Amor sincero não terminam nunca, aí o tronco e elas ficam numa longa espera, e a chuva de ternura sobre elas chegue, para se vestir de novo numa primavera. O amor que eu perdi me deixou raízes, hoje apenas num aceno que ela me fez. Num longo abraço apertado nos reconciliamos, e no peito sinto a aurora brilhar outra vez. Amor que não tem raiz dura pouco, quase nada. Nasce na boca te procurar, preciso te esquecer. Carente, dependente, fui ficando meio bobo e feito viciado quando vi provei de novo, de novo, de novo. Só mais um pouco, uma dose, mais um gole. Estou em sentimento por coisa de momento.

We'll be right back. ser amor, mulher. Será? O meu corpo logo quer. É um cheiro de pecado que me deixa apaixonado. Cheirinho de mulher. Credibilidade. Jornal da Difusora. De segunda a sábado, a partir do meio-dia. O mês das crianças. Os baixinhos vão fazer a festa com os prêmios da Difusora. Os mais desejados, a sensação do momento, um skate net e uma linda bicicleta. Para participar, acesse o nosso site, portaldifusora.com.br. O sorteio será dia 31 de outubro, às 4 da tarde. Promoção Criança Feliz da Rádio Que É Show. Você poderá ganhar um skate net ou uma bicicleta. Então acesse o nosso site e participe. A criançada vai fazer a festa no mês de outubro com a Difusora, a rádio que dá show. Informações. Você está ouvindo Festa Sertaneja com Robson Valério. Muito bem, Festa Sertaneja na programação da Difusora. Vamos em frente por aqui, em nome do Café Mó Grande. Alô, João Rosa. Tá pronto esse cafezinho? Eu volto já por aqui na Festa Sertaneja. Thank you. dias. Na Difusora, Festa Sertaneja, com Robson Valério. Olá, segue a Festa Sertaneja para você que está acompanhando em Piracicaba região, no sítio, na fazenda, muita gente com o rádio ligado já nessa hora da madrugada, né? Muita gente no trabalho também, bom dia, hein? Vamos lá, a gente volta já para você, tem mais música aqui na festa. Demais. sabozinho muito, muito especial. O tempero da paixão é nossa pedrinha de sal. Esta é a doce certa pra reconciliar o amor. A pontinha do seu pé debaixo do cobertor. A pontinha do seu pé toca em mim. Todo o mal do nosso amor chega ao fim. Na hora esquecemos tudo, até as briguinhas ficam pra trás. Em meus ouvidos sua, sua voz acendendo a luz do amor entre nós. Foquinho malicioso, mas é gostoso e bom demais. A pontinha do seu pé toca em mim. Todo o mal do nosso amor chega ao fim. Na hora pode chamar a mulher. pode lá em casa, pode lá em casa, pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother lá em casa, pode lá em casa, pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother. A minha casa é equipada, tem academia pras meninas malhar, fica bem gostosinha. Tem piscina, bronzeia, pega marquinha. E aí, rapaziada, vamos dar uma espiadinha. Tem balada, DJ tem paredão, embaixo do edredom, eu vou botar pressão. A festa tá bombando, o clima tá legal, fora do meu Big Brother. Só vai ficar Pedro Bial lá em casa, pode, lá em casa, pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother lá em casa. Lá em casa pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother lá em casa, pode, lá em casa pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother lá em casa, pode, lá em casa pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother. Lá em casa pode, lá em casa pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother lá em casa, pode, lá em casa pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother lá em casa, pode, lá em casa pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother lá em casa, pode, lá em casa pode chamar a mulherada pra fazer um Big Brother. Todo sábado ao meio-dia e meia, a alegria toma conta do seu rádio. Tarcílio Dossi apresenta Show Sertanejo. Os maiores sucessos da música sertaneja. Todo sábado, aqui na Difusora. 650 Difusora. Difusora. Você está na companhia de Robson Valério, na Festa Sertaneja. Muito bem, Festa Sertaneja. Alô, Noeli, amigos aí em Rio das Pedras, bom dia. Rapaziada que tá com o rádio ligado todos os dias acompanhando, e hoje é uma verdadeira música raiz, né? Por falar em música, vamos de música, a gente volta já aqui na Festa Sertaneja. Fazer sorrir, cadê meus sonhos? Quero te encontrar. Nem o céu quer mais brilhar. Estou sem chão, sem sol, sem ar. Os meus sentidos a te procurar. Esses vestígios sempre vão ficar. Preciso de você. entro no pagode, pode crer que ninguém pode quando chega do por cima. Chegado nesse embalo, eu calo e ralo no gingado da menina. Danço forró e paião, danço shot e vaneirão, danço até rock and roll. Se a bola tá no meu pé, sou melhor que o Pelé, pode me abraçar que é gol. Se a bola tá no meu pé, sou melhor que o Pelé, pode me abraçar que é gol. Mas não tem conversa, se ficar eu pego, se correr eu laço. Eu sou perigoso, que vieram traço. Eu desamo a por cima, eu vou pegando embaixo. Aí não tem conversa, quero remeleixo, quero rebolado. A mulherada sanha, e nem que a casa caia no ramo de saia, eu vou morrer grudado. No pagode, pode crer que ninguém pode. Quando eu chego, eu tô por cima. Eu tô chegado nesse embalo, eu ralo e ralo no gingado da menina. Danço forró e baião, danço short e vaneirão, danço até rock and roll. Se a bola tá no meu pé, sou melhor que o Pelé, pode me abraçar que vou. Se a bola tá no meu pé, sou melhor que o Pelé, pode me abraçar que vou. Mas não tem conversa, se ficar eu pego, se correr eu laço. Eu sou perigoso, eu desamo a por cima, eu vou ficando embaixo. Aí não tem conversa, quero remeleixo, quero rebolado. A mulherada sanha, e nem que a casa caia no rabo de saia, eu vou morrer grudado. Mas não tem conversa, se ficar eu pego, se correr eu laço. Eu sou perigoso, que vieram traço. Eu desamo a por cima, eu vou ficando embaixo. Aí não tem conversa, quero remeleixo, quero rebolado. A mulherada sanha, e nem que a casa caia no ramo de saia, eu vou morrer grudado. Que festa sertaneja na programação do Difusor para você que está chegando no rádio agora, né? Vamos em frente com mais música na seleção musical. Aqui festa sertaneja, bom dia! lembrar, olhando na janela, solidão da rua, bate o desespero, vem saudade sua, pertinho do céu, no baixo astral amado, desse apartamento eu louco alucinado. O seu olhar que me deixou assim, louco apaixonado, tão fora de mim. O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto, mortos e mais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a cidade, olhando aqui de cima, são manchas de saudade inertes na neblina, loucas fantasias, vem nesse apogeu, busco no meu corpo, vem encontrar o seu coração, não bate, apanha no meu peito, morto de saudade, eu choro, não tem jeito. Está contigo no seu aconchego e te falar de amor no toque dos meus dedos, lembranças de nós dois aqui nesses lençóis fica. Fortes demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. Tão perto, tão perto do coração. coração tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, tão perto. O que temos pra hoje é saudade. Sexta, a partir das 18 horas, você fica conectado no Mundo dos Esportes. Um bate-papo descontraído com convidados especiais e muita informação. Passe de Letra, Esporte, Cultura e Informação. De segunda a sexta, a partir das 18 horas, a apresentação do amigo Luizinho Tarantini. Essa rádio é difusora. Rádio Gás, o Gás Sândalo, o gás do peso certo. Botijão de 13 quilos por somente R$50. E você ainda ganha um lindo brinde. Ligue grátis e peça já. 0800-770-2772. Ou o famoso 3434-1010. Rádio Gás, o Gás Sândalo. 3434-1010. 3434-1010. Rádio Gás, o Gás Sândalo. Tô ligado na difusora. Essa rádio é show, é show. Olá, que festa sertaneja. Alô, Dico, na madrugada tá acompanhando tudo aí. Um abraço pra você também. Bom dia, hoje tem trabalho, né?

começou o horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. ZYK 524, 650 kHz. 5.000 watts de potência. Rádio Difusora M. 24 horas no ar. De segunda a sexta, a partir das 18 horas, você fica conectado no Mundo dos Esportes. Um bate-papo descontraído com convidados especiais e muita informação. Passe de Letra, Esporte, Cultura e Informação. De segunda a sexta, a partir das 18 horas, a apresentação do amigo Luizinho Tarantini. Essa rádio é Difusora. Se tem futebol do rádio, tem alegria do povo. E aí, torcida Alvinegro Quinzão volta a jogar pela Copa Paulista e neste domingo recebe o Água Santa. A veterana fala do Marão a partir de 9 da manhã. Essa rádio show. Oferecimento, Galeria dos Colchões, agora em 2 endereços, 15 de novembro, 805 e Governador 1896, esquina de Independência. Com sede, assessoria previdenciária, Governador 632, quase esquina de 1 a 13, 3422-0018. Bom Corte Ferramentas, fabricação e recuperação de ferramentas de corte, ligue 2533-0055. Splash Piscinas, a melhor piscina com o menor preço, 3377-6350. Uniodonto Piracicaba, planos odontológicos, Rua Alferes José Caetano, 1352. Oficina dos Óculos, a única especializada em conserto de óculos, 2 endereços, 3042-4042. Quinzão de Piracicaba e Água Santa, evento domingo a partir das 9 da manhã no Barão, com a veterana em audiência. 650 Difusora. Fique antenado no portal da rádio que dá show em promoções. Você pode comentar pelo Twitter ou pelo Facebook, pelo próprio portal. Acesse portaldifusora.com.br. Difusora. Muito bem, vamos em frente então, né? Pra você que tá acompanhando tudo aí na programação da Difusora e a festa sertaneja todos os dias com você. Vamos lá, a gente tá voltando já por aqui. Bom dia. nasci aqui pra pedir de louvor e prece, paz, luzes da tua luz. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. 6:33. Continue bem ouvindo a Festa Sertaneja. Festa Sertaneja volta já. A Difusora está mais alegre, mais dinâmica, com muito mais prestação de serviços. Aqui, o ouvinte tem a preferência. Programa Manhã Total. De segunda a sábado, a partir das 7:30 da manhã. Difusora. Você sintoniza. Difusora. Esta é a sua rádio. Difusora. Bom dia. A Ótica Santa Luzia é especializada em lentes multifocais, bifocais e monofocais. Lentes finas, leves e precisas. Ótica Santa Luzia trabalha com armações de alta qualidade e das melhores grifes internacionais. A técnica e a moda sempre presente em óculos. Ótica Santa Luzia, Rua São José, 907 no centro. Fone 3433-4835. Na Difusora, a festa sertaneja, domingão na madrugada, ainda você ligadinho, né? Grande abraço, bom dia, aquele cafezão Morro Grande, hein? Vamos nessa, pra você que tá acompanhando tudo na chácara, em casa, enfim, tá de papo lá, já tá acordado, vamos lá. Festa sertaneja com mais música, eu volto já. Bom dia! Falta o seu beijo, o seu calor. deixou aqui apenas uma dor. E o teu sol não brilha mais em mim. Faz tanta falta o seu beijo, o seu calor. Bem na difusora, alô Cida aí no Jaraguá, bom dia, vamos nessa, né? Gente que mantém o rádio ligado o tempo todo aí na programação da difusora e a festa sertaneja. Alô Matheus, alô Márcio, bom dia. Vamos lá com a festa, a gente tá voltando em seguida pra você, bom dia. Se não tem carinho, prefiro ficar andando aqui sozinho, namorando estrelas pelas madrugadas. Quanto tempo eu desejei ter você do meu lado, vestida de noiva de papel passado. Eu acreditava em contos de fada. Horas e 45 minutos. Utilidade pública, a sua participação e a verdadeira música sertaneja. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa. Viola de ouro, de segunda a sexta, a partir da uma da tarde, aqui na Difusora. Oferecimento, Paulista Gás, Avenida Madre Maria Teodora, 442, fone 3435-3212. Acabou o gás? Ligue e fale com o Ivan, 3435-3212. Difusora, essa rádio é show. Popular Casas Bahia. Popular porque é pra todo mundo. É preço que só a Casas Bahia pode fazer. Você não vai encontrar de novo. Amanhã tem R$300 de desconto na cozinha Safira completa. Sai agora por apenas R$599. Só R$599. E comprando no carnê, você começa a pagar só em dezembro. Casas Bahia. Compre na loja, no site, no celular. Dica de economia é com a Casas Bahia. Seu orçamento precisa de uma forcinha? Acesse consumosocial.com.br e veja como fazer. Olá, bom dia, 6h49. Tá lá a festa sertaneja por aqui na Difusora, hein? Vamos em frente, rapaziada, ligadinhos com a gente aí. Alô, João Zane, bom dia. Aqui, festa sertaneja segue com mais música. Eu tô voltando em seguida. Bom dia. Sua esposa e um filhinho. Um certo homem saiu pelo mundo além. Deixou em pranto a sua pobre família, desamparada neste mundo sem ninguém. A pobre esposa sofria desesperada, com o seu filho que tinha pra sustentar. Qual uma sua missão era julgar. Enquanto isso, o seu pai por este mundo perambulava pra cumprir o seu destino. Um certo dia, pra roubar, ele matou, tornando assim o mais cruel dos assassinos. Foi aprisionado e foi marcado, odiado o julgamento. No tribunal, o pobre de cabeça baixa ficou chorando, esperando o momento. E o seu filho, que agora era o juiz, tinha um dilema dentro do seu coração. Foi obrigado pela lei fazer justiça, mandando assim seu pobre pai para a prisão. Dada a sentença, todo o povo foi saindo, mas o juiz permaneceu neste salão, olhando triste para o rosto de seu pai. Ajoelhado a seus pés, pediu perdão. Pobre velho, soluçando, respondeu: filho querido, eu te dou minha benção. Fizeste bem em condenar-me pelo crime. Sejas honesto, não pratiques traição. Em Piracicaba, 6h52. Alá, festa sertaneja na programação da Difusora. Muito obrigado pelo carinho, você que gosta da verdadeira música raiz, né? Aqui, festa sertaneja, quando a gente vai lá tomar um cafezinho, um grande volto já pra você. Bom dia. Thank you. 6:56. Continue bem ouvindo a Festa Sertaneja. Festa Sertaneja volta já. Todo sábado ao meio-dia e meia, a alegria toma conta do seu rádio. Tarcísio Dossi apresenta Show Sertanejo. Os maiores sucessos da música sertaneja. Todo sábado, aqui na Difusora. 650 Difusora. Se tem futebol do rádio, tem alegria do povo. E aí, torcida Albinegro, Quinzão volta a jogar pela Copa Paulista e neste domingo recebe o Água Santa. A veterana fala do Marão a partir de 9 da manhã. Essa rádio show! Oferecimento, Galeria dos Colchões, agora em 2 endereços, 15 de novembro, 805 e Governador 1896, esquina de Independência. Com sede, assessoria previdenciária, Governador 632, quase esquina de 1 a 13, 3422-0018. Bom Corte Ferramentas, fábrica e recuperação de ferramentas de corte, ligue 2533-0055. Splash Piscinas, a melhor piscina com o melhor preço, 3377-6350. Uniodonto Piracicaba, planos odontológicos, Rua Alferes José Caetano, 1352. Oficina dos Óculos, a única especializada em conserto de óculos, 2 endereços, 3042-4042. Quinzão de Piracicaba e Água Santa é neste domingo a partir das 9 da manhã no Barão, com a veterana em audiência. 650 Difusora. Difusora. 6:58. Comece bem o seu dia com Robson Valério na Festa Sertaneja. Aí, aqui é a Festa Sertaneja na sua Difusora. Bom dia, você que vem com a gente, né? Tá ligadinho, grudadinho no rádio, acompanhando tudo por aí. Muito obrigado pelo carinho, né? Mas vamos em frente, trazendo mais música na programação. Alô, Sidney, bom dia. Lá pro meu companheiro Marcão Camargo, né? Aqui é a Festa Sertaneja. Vamos lá. Seleção musical não pode parar. Eu volto já, já. Pra capital, pra roçar tá baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra capital, pra roçar tá baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. O homem trabalhador pula cedo na choupana, enfrenta qualquer serviço e da vida não reclama. A roça produz com sobra, a fartura até derrama. Mas o homem preguiçoso só sabe ficar na cama. Pra capital, pra roça tá baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra capital, pra roça tá baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Hoje eu vivo na moleza, mas já dei murro pesado. Já cortei dora no mato, no golpe do meu machado. Já revirei terra bruta, no tombador do barato. Meu rancho é meu palacete, tenho nele meu reinado. Pra capital, pra roçar tá baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Pra capital, pra roçar tá baixo. Pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Negócio de ocasião se resolve sem demora. Quem vê possui muito dinheiro, não precisa de penhora. O caboclo decidido resolve coisas na hora. Toda mulher de respeito é chamada de senhora. Pra capital, pra roçada abaixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Da carpita alto, pra roçada abaixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Da carpita alto, pra roçada abaixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Da carpita alto, pra roçada abaixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. Da carpita alto, pra roçada abaixo, pra quem não gosta da foice, todo mato é ruim de facho. 7:02. Você está ouvindo Festa Sertaneja com Robson Valério. Olha aí, segue a Festa Sertaneja no seu rádio. Bom dia. Um grande abraço vai daqui lá pro meu amigo Saquinho na madrugada, lá para o João Rosa também, né? Vamos nessa, por aqui a música não para e a Festa Sertaneja segue para você. Bom dia. Que este fato aconteceu, um labrador certo dia seu mantimento vendeu. 35 mil cruzeiros foi o quanto a recebeu. Quando ele chegou em casa, construindo os planos seu, pôs o dinheiro na mesa e contando se entreteu. Filha de 3 anos, ali perto foi chegando, fazendo agrado pra ele, contente foi perguntando: pra que serve esses papel que o senhor está juntando? Isto é pra pôr no fogo, foi o que ele foi falando. Nesta hora lá na porta, ele ouviu alguém chamando. Pra ver quem tava chamando, bem depressa levantou, e o dinheiro esparramado ali na mesa ficou. Quando ele veio de volta, sua filhinha falou: papaizinho, eu já fiz aquilo que você mandou, já pus no fogo os papel que na mesa você deixou. E esse homem naquela hora perdeu a sua noção, como um louco pegou a fia e ali mesmo no fogão queimou as suas mãozinhas na mais triste judiação. Com as mãozinhas queimadas, ela pedia perdão: eu nunca mais faço isso, paizinho do coração. A pobre mãe ficou louca, esse homem foi pra prisão, pra pagar o seu pecado na sua imaginação. Ele vê sua filhinha fazendo reclamação, de porta em porta esmolando um pedacinho de pão, mostrando as mãos aleijadas pro povo ter compaixão. 7:05. Você está ouvindo Festa Sertaneja com Robson Valério. Eu já acordei novamente. Sinto-se sorte. Se eu fui bem de viagem, vieram me perguntar. No meio dos companheiros, eu comecei a contar. Nós peguemos trem de ferro aqui na nossa estação. Horas e 8 minutos. Continue bem.